Você tá querendo um ombro amigo. Vive a vida buscando um novo sentido. Você tá sempre sozinho, mas não mais precisa, precisa, precisa. Não encontra descanso, nem mão estendida. Eu queria dizer, contar pra você. Eu conheço alguém, a pessoa certa. Jesus Cristo é o caminho, a porta sempre aberta, aberta, aberta. Chega de perder tempo, vem logo despertar. Não precisa uma roupa bonita, nem vela acesa. Jesus Cristo te espera, pode vir, é certeza. Pede logo com sinceridade, Jesus me aceita. É o caminho seguro pra uma vida perfeita. Seguro pra uma vida perfeita.